que é o treinamento 190 no 170. Pesado, reposta táxi. Vai estar táxi no 170. Decolado 44, chama controle Embaixada travada na curta final, azul 271. Gente, confirmando livre pouso, vento 110 por mês. Alô, táxi com 57 a bordo, 4 horas e 20, Fortaleza, o 1170. Sim, é via parte 1 no Índia, ponto de espera chama quando pronto, altimetro 1013. Parte 1 no Índia, chama na pronto lá com 1013, o 1170. I want to go 0-2-0, clear line up and maintain threshold 1-0. Clear line up and maintain threshold runway 1-0, final 0-2-0. Sétima 3, solo 48, livra à direita, taxi via Alfa, quilo 43, posição 2, Romeu. Ok, direita, Alfa, quilo 43, posição 2, Romeu, agradeço o azul 2, sétima 3, uma boa noite. Reporte via 080, clear 40 Cox, runway 10, wind 110 degrees, 06 knots. Alzira. What is the wind? Alzira. 110 knots. Correction, 110 degrees, 06 knots. Obrigado. Bonolo 70. Bonolo 70, faz uma rolagem do trapo da frente ali e mantê-lo a zero. Foxtrot 020, airborne at 51, call Salvador approach frequency 120.8, good travel. Bono 170, atenta possível estresse turbulento do tráfego que decolou à frente, livre de decolagem 10, vento 110 com meio. Eu te lembro de decolagem no 170. Foi Salvador, Bono 098, informação chave. Bono 098, informação chave, confere agora do minuto, corpo. Salvador, boa noite, azul 6908, final de 8 milhas. Azul 6918, continua a aproximação, aguarda autorização de pouso. Para informação, o Boeing decola da pistola 0. Continua a guarda livre, 6908. Bono 170, decolado 53, chama controle 120.8. 208, Bono 170. 6908, livre pouso 10, vento 10 graus 059. E 0, 6908. Bono 098, copia. Yes. Natal autorizado 370, decolando 190 com primeira curva à esquerda na saída Puka, transição de parto. Zulu 190 é a primeira aerovia, após conforme rota, transponder 51160, controle 120.8. Entendi, autorizado Natal, nível 370, com o rato de plano de novo, decora 25 metros do vestido, a Puka dispara, pressão 1-0, 5-1-6-0, 208, após o 098, está pronto para o Puka, que será mesmo, 104. 098, cotejamento correto, autorizado, repostado. Livre de fazer a portada. Linha 908, solo 57, livrando à direita, mantendo em escuta, taxi via Alfa, Kilo, Pote 3, 2 e meia posição. Alfa, Pote 3, posição, contigo? 2 Lima. 2 Lima? Acima. Alfa, azul, 6908. Temos 2 Lima, 9 horas, obrigado. Salvador, igual 098 para o tanque, 930 a bordo, 2840, retorno minha terra, não precisa nem. Continua somente com o B? 93 a bordo, taxi via Índia, ponto de espera, reporta quando pronto para decolagem, ponte metro 63. Sim, sobre o taxi, seu ponto de acesso, reporta pronto, 3019. Ali decola sem parada? Livre linha e decolapso no zero, vento 110 com 6 nós. Livre linha e decolapso no zero, vou 098. Torre, voo no 972, GLS. Voo no 972, tráfego avistado, continua por aproximação, aguarda pista livre, para informação, bug da companhia, iniciando a rolagem na pista no zero. Está no visual, aguardando. Livre pouso no 0, vento 110.6. Quem é livre pouso no 0, voo no 972? Voo no 098, decolado 01, chama controle 120, decimal 8, bom voo. 208, voo no 098. Ótimo, trabalho. Torre Salvador, muito boa noite, Azul 4062, estabilizado. 1972, Paulo 03, livre direita, taxi via Alfa Juliette até o gate 10. Alfa Juliette 10, 972. Azul 4062, continua a aproximação, agora está livre. Juliette 4062. Autorizado pouso, Azul 4062. Torre, boa, Ocean Air 6258, está ingressando a aproximação final e ele é SXT Raida 10, visual e visual com azul na frente. Gente, 6258, número 2 para pouso, confirmando, o ar está ali. Tá bem ruim a sua transmissão aí, pode confirmar 6258? 6258, confirmando, é o número 2 para pouso, aguarda pista livre, confirma como recebe agora? Melhorou um pouquinho, número 2 aguardando pista livre, foi o que compreendeu. Azul 4062, solo 06, livre direita, mantenha-me escuta, táxi via Alfa, Juliette até o gate 01. Livre na direita, táxi via Alfa, Juliette, gate 01, azul 4062. 6258, livre pouso 10, vento 130 graus, 05 nós, confirma agora como recebe a 2. Em repouso, pistão no zero, Xaner 6258, alfa e claro. Gente, 6258. Xa 6258, solo 08, livre à direita, taxi via Alfa Juliette até o gate 05. Direita Alfa Juliette para o gate 05, nas escutas da Chanel 6258. aí, Salvador. Boa noite, é o Gol 1172 passando Simbra, visual com a 1-0. 1-172, livre pouso 1-0, vento 1-0 graus, 04 mais. Livre pouso, cabeceira 1-0, Gol 1172. Sete 32, solo 33, livre direito, taxi via Alfa Juliette até o gate 07. Direita Alfa Juliette para o 07172, na frente, por favor. Salvador, boa noite. É o Papa Romeo Bravo Zulu Eco, sinal do X-Ray da Ona Zero. Bravo Zulu Eco, livre pouso no 0 vento 1, 1 0 graus, 04 noite. Zulu Eco.